Deixa os moleque fluir, tá ligado? É tudo nosso mesmo. Aproveita a viagem. Não deixe que rompa sua brisa. Adivinha o que tem na jaqueta do pivete? 7.40 ou 357? Pra baixo boné, as munição tá no bolso. Viaja não, nem tudo que é luz é ouro. Adivinha o que tem na jaqueta do pivete? 7.40 ou 357? No pra baixo boné, munição tá no bolso. Viaja não, nem tudo que é luz é ouro. O que não mata fortalece. Antes de sair a prece, na cinta ponto com disposição, não se mete. Malícia no olhar, cheiro de luto no ar. O que rolar vai rolar, destino Deus vai guiar. Instinto criminoso, pivete, sangue no olho. No bolso da jaqueta, um bulldog, escama e lança. As beta entra na dança, é bala like, mais tarde é cama. Louca, rasga a tanga, tá quebrado, não cola, se manca. Vai que vai, não vê futuro e não olha pra trás. Visa dinheiro, é seu momento, inimigo da paz. Aqui as peças Sony testando, descuida a hora é essa. Só por Deus que as promessas a gente tenta e quase sempre erra. Sina calado, escute, fala, enquadra, foge, leva. Flagrante que na blusa pega no pau, leva as peteca. No giro pela city, esparradão, jaqueta preta. Nossa, então que reluz, tava mocado na gaveta. Adivinha o que tem na jaqueta do pivete? 7.40 ou 7.357? O papai jogou neias, munição tá no bolso. Viaja não, nem tudo que é luz é ouro. Adivinha o que tem na jaqueta do pivete? 7.40 ou 7.357? No papai chapou, né? Munição tá no bolso. Viaja não, nem tudo que é luz é ouro. Jaqueta preta, boné, ciclone, Mizu no way. Moleque tá tribulado atrás do que nunca teve. Danone, Playmobil, Xbox, quem não sonha? Eu não. Sou mais meu brinquedinho que desde cedo me acompanha. Aos 12 no morro, altas lombro, dinheiro faço. E minha coroa na peleja dentro de um barraco. Simples escolha, é pra quem tá de fora. Aqui o bagulho é outro tio, quem vê se apavora. Aos 15 na escola, mó problema, ó, sem chance. Biotipo pra crime, QI de gente grande. Quantas vezes vi, é, negue falar. Se passado 18 vira bandido, sei lá. Conhecido na civil, G top rotan. Por incrível que pareça, vários quer seu amanhã. Ser exemplo pra muitos, não queria, ó, fazer o quê? Da minha jaqueta que vou ali de rolê. Adivinha o que tem na jaqueta do pivete? 7.40 ou 7.357? O papai chamou neias, munição tá no bolso. Viaja não, nem tudo que é luz é ouro. Adivinha o que tem na jaqueta do pivete? 7.40 ou 7.357? No papai chamou neias, munição tá no bolso. Viaja não, nem tudo que é luz é ouro. Entrega na marafa, entrego nas camas. Se trombo, desafeto, dedo coça e toma tomba. Cultiva guerra e nem se liga, sai sorrindo e não dá nada. Jaqueta preta, terror da quebrada. Guarda do frio e me camufla no breu da madruga. Então, adivinha o que eu trago comigo? Amargo que nem fel, pesadelo do inimigo. Me adianta em vários lados, mas só não segura tiro. Só não segura tiro. Adivinha o que tem na jaqueta do pivete? 7.40 ou 7.357? O papai chamou neias, munição tá no bolso. Viaja não, nem tudo que é luz é ouro. Adivinha o que tem na jaqueta do pivete? 7.40 ou 7.357? O papai chamou neias, munição tá no bolso. Viaja não, nem tudo que é luz é ouro.